Por Boituva AM 1480. YK 767, Rede Paulistão de Rádio Difusão Limitada, transmitindo em 1480 kHz, Boituva, São Paulo. Atenção você de Boituva e região, adquira seu terreno na melhor localização da cidade. Residencial Parque Campestre, sua oportunidade chegou. Entrada facilitada, financiamento direto com a incorporadora em até 180 vezes. Parcelas a partir de R$ 786,00 sem burocracia. Compre seu terreno agora. Fale com os corretores da Intervencial Imóveis pelo telefone 15-9-9101-6108. Essa é sua oportunidade única. Aproveite. Realização Escala Empreendimentos Imobiliários. Você está ouvindo a Boituva AM 1480. Navegando vida fora, pelo mar da esperança, aprendi desde criança sobre as ondas me manter.